calça dela. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir. Fica mais um segundo só pra gente amar. Sua melhor posição, dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava. Rebola, vem, rebola. Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola. Eu vou te pegar daquele jeito. Gatinha, só você sabe rebolar. Fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você em meu coração. Vem me dar tesão. Rogerinho, Léo Santana, Kevin. Você ficar daquele jeito que a gente se amarra. Vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola. Que eu vou te pegar daquele jeito. Então, gatinha, é só você. Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, é só você. Em meu coração, me dá tesão devagar. Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração. Vem me dar tesão devagar. Léo Santana, Kevinho e Rogerinho.